Ouvimos agora Casa Amarela com Maciel Salu e começamos o bloco com Ladeira da Memória do Grupo Rumo. Vamos ouvir agora a entrevista com Odir falando sobre autismo. Olá, eu me chamo Odir, sou doutor em filosofia do direito, sou professor universitário, sou autista há 51 anos. Portanto, eu tenho mais tempo de autismo do que muita gente tem estudando o assunto sem ser autista. Eu quero falar hoje sobre como funciona a mente de um autista. Contar como é funciona a mente de um autista a partir de um autista. É diferente de você ouvir isso de um neurotípico que estudou de fora o autismo sem compreender como é que funciona a mente autística. Então, hoje eu quero contar uns segredinhos aí para os neurotípicos. Por quê? Porque eu passei ontem e hoje vendo vídeos no YouTube sobre o que seria a inteligência do autista, como o autista guarda informações, e eu só vi balela, só vi besteira. Teve gente, por exemplo, que quis comparar a mente normal, neurotípica, com a mente autística, dizendo que a mente autística é uma mesa desarrumada e a mente neurotípica é uma mesa arrumada. Oi? Desde quando? Né? Alguns autistas são ótimos em encontrar padrões, são extremamente organizados mentalmente. É uma balela, é uma das balelas que a gente vê por aí. Né? E eu entendo que as pessoas querem falar sobre seus filhos, sobre... Mas vamos deixar os filhos falar. Então agora um autista vai explicar algumas coisinhas para vocês. Primeira coisa, a mente autística é caracterizada por não ter duas características da mente neurotípica. E que eu particularmente acho muito complicado ter. Quais são elas? Teoria da mente e princípio da generalização. Para resumir bastante... Teoria da mente é a capacidade da mente neurotípica de colocar-se no lugar do outro. Vamos dizer, é a empatia em todos os seus sentidos. Eu não quero dizer que o autista não tem empatia, hein? Já vou explicar isso. E claro, a partir disso, elaborar aí uma série de situações. Uma criança de 7 anos neurotípica já percebe a sua mãe quando ela está triste. E é capaz de soltar uma mentirinha para ajudar a mamãe, né? Oh, mamãe, a senhora é tão linda. Né? Pois é. Uma criança de 7 anos neurotípica é capaz de fazer isso. Uma criança autista, não. Isso é a teoria da mente em ação. E falando sobre a questão da empatia, antes que fique algum mal entendido. Autista tem empatia, às vezes até excesso de empatia. Ele só tem problemas, dificuldades com a cognição da empatia. Ou se você quiser resumir bastante, o autista tem mais dificuldade de se tocar. Mas quando se toca, ele pode sentir mais intensamente a dor do outro que uma pessoa neurotípica. A outra questão que eu acho estranho, né, mas... é comum entre os neurotípicos, é o princípio de generalização. A partir de 2, 3, 4 casos, a pessoa já generaliza uma regra. Isso faz com que as pessoas neurotípicas logo julguem o mundo, julguem tudo que passa pela sua frente, de uma forma rápida, dinâmica, e tirem suas conclusões rapidamente. Por que isso é um problema? Porque essa percepção pode ser errônea. Autistas não têm essas duas características. Então, num estudo recente que foi publicado na internet, não tem a fonte, posso procurar link, etc., mas procurem, fotos foram mostradas para pessoas autistas e não autistas por um período de pouquíssimos segundos para não dar tempo da pessoa desviar o foco da primeira olhada. Só para captar o primeiro olhar. Os autistas olhavam para o centro da foto. Os neurotípicos olhavam para as caras das pessoas ou animais representados. Ora, isso vai explicar a percepção autística. A percepção autística, ela se dá em bloco. A percepção no neurotípico primeiro filtra o que é humano e depois percebe o resto. Então, neurotípicos têm uma coisa que eu, por exemplo, considero um superpoder. Acho muito estranho. Numa festa muito barulhenta, querem conversar com alguém, parece que eles ouvem mais alto a fala daquela pessoa que está conversando com elas. O cérebro filtra. Isso não acontece comigo, que sou autista. O barulho é barulho. Vai encobrir tudo. Né? Então, é como se os neurotípicos vissem os humanos destacados da paisagem. Eu acho estranho, porque eu sou autista. Você, que é neurotípico ou neurotípica, pode achar isso normal. Né? Autistas não têm isso. Então, uma primeira diferença na percepção das coisas. E por que é importante a gente falar da percepção das coisas? Porque tudo que chega no cérebro primeiro é filtrado pelos sentidos. Não sou eu que estou dizendo isso, gente. Kant já falava isso há quantas centenas de anos. Claro, depois que chega ao cérebro, a gente elabora infinitamente os nossos juízos, para usar uma terminologia kantiana. Pois bem, então, a percepção autística já é diferente na forma como os dados chegam. E a intensidade da chegada dos dados? Muitos autistas têm hipersensibilidade para algumas coisas e hipossensibilidade para outras. E eu tenho quase uma hipossensibilidade para o gosto. Não quer dizer que eu não sinta gosto. Mas a textura das comidas não me atrapalha. Alguns autistas, por exemplo, a textura da comida é muito importante. Né? Não só visual, mas na forma de sentir na língua. E eles não conseguem comer determinadas coisas. Eu, por exemplo, tenho uma hipersensibilidade para sons, para cores. Chegou ao ponto de eu ter um dano cerebral por conta de não ter cuidado disso. É uma característica minha, cada autista é de um jeito. Então, as coisas chegam na mente autística também com um grau de intensidade diferente daquilo que chega à mente de um neurotípico ou de uma neurotípica. Sim, o autista ou a autista sente as coisas de forma diferenciada. Sente de forma diferenciada e não estabelece aquele princípio emotivo ou do humanístico, de hierarquia do mundo, em que coloca o que é humano acima de todo o resto. Muitos autistas, inclusive, não conseguem entender os humanos superiores aos demais animais, às plantas e etc. Esse é um conceito complicado, entender superioridade. Simplesmente os seres existem, cada um no seu quadrado. Né? Pois é, muitos autistas pensam assim. Pois bem, depois que as coisas chegam na cabeça e já chegam de forma diferente na mente autística, como é que elas se organizam? Depende do autista. O que nós já sabemos? Nós já sabemos que, dependendo do autista, ele vai ter uma percepção de mundo que é visual e espacial. Talvez, inclusive, a percepção visual seja diferente da percepção espacial. Precisamos ainda descobrir isso. Outros autistas têm uma percepção de mundo que é lógico-comunicacional, lógico-verbal. Eu sou assim. Cada vez que eu aprendo uma palavra nova, é um objeto novo que eu estou conhecendo. Cada vez que eu aprendo um verbo novo, é uma nova ação que eu estou conhecendo. E eu penso dessa forma. E alguns autistas têm uma percepção de mundo que é matemático-musical. Para quem estuda música, sabe da sua relação com a matemática, que é íntima. E alguns autistas têm uma percepção de mundo que se dá assim. Claro, há outras formas de pensar. Essas formas que eu descrevi, elas são descritas por um autista que está produzindo ainda sobre o autismo em si, ela é autista, que é Mary Temple Grandin. Mas há outras formas de pensar que ainda estão sendo pesquisadas sobre a mente autística. Mas vamos lembrar, não é a forma como os neurotípicos pensam que é a mente autística. Há muito desconhecimento sobre a mente autística. Sim, há muito desconhecimento, há muito blá blá blá, há muita besteira sendo falada por gente que não é autista, por gente que não tem a percepção do mundo como um autista tem e não consegue entender, por exemplo, isso que eu estava falando há algum tempinho atrás, que as coisas chegam no nosso cérebro com graus de intensidade muito diferentes daqueles da mente do neurotípico. Por isso que um autista às vezes pode se referir a um determinado evento a partir do cheiro, a partir da cor do local. Ele pode não se lembrar as pessoas que estavam lá, mas ele pode descrever às vezes, alguns autistas, não todos, podem descrever um ambiente muito bem. Porque foi isso que eles perceberam melhor. E claro, todos nós, autistas ou não autistas, precisamos organizar o mundo, que o mundo é caótico em si, mas precisamos organizar o mundo na nossa cabeça. Todos nós fazemos isso, é uma característica humana. Nós, humanos, precisamos organizar o mundo. Alguns teóricos, inclusive, dizem que o homem é um animalzinho moral. Ele não apenas precisa organizar o mundo, mas ele precisa justificar o mundo. Né? Por que as coisas são assim, não de outra forma, se isso é justo ou injusto? Mas, ó, um segredinho para os neurotípicos e as neurotípicas, eu estou contando. Nós, autistas, não pensamos como vocês e não pensamos como vocês pensam que a gente pensa. Sim, a nossa cabeça funciona diferente. Funciona muito diferente. Inclusive, alguns teóricos, né, trabalham a noção de neurodiversidade, dizendo que é uma variação, o autismo é uma variação natural da espécie humana e apenas uma forma diferente de organizar o cérebro que a natureza nos deu. Eu tenho uma camiseta que eu adoro, que eu mandei fazer, que diz autismo, sistema operacional diferente. Porque na minha cabeça, por exemplo, se o cérebro é uma maquininha que precisa de um sistema operacional que é a mente, eu vejo os neurotípicos como Windows, eu vejo os autistas como Linux. Alguns são até Macintosh, né? Ou seja, uma outra forma, um sistema operacional diferente que funciona muito diferente e com uma diversidade muito grande. Porque nós sabemos que os neurotípicos têm um certo padrão, quase todos são iguais numa série de coisas. Enquanto que autistas são muito variados na forma como se apresentam ao mundo. Cada um vai estabelecer critérios diferentes para organizar o mundo na sua cabeça. E a partir disso se expressar. Então vejam, não é porque o autista não está exprimindo os seus pensamentos que ele não esteja pensando. Talvez ele tenha aprendido, inclusive, que a forma dele pensar pode incomodar muita gente. E não digo por fatores morais, mas porque de repente ele prefere decorar catálogos de peças de bicicletas a participar de uma festa. Muitos autistas, por exemplo, têm dificuldade de falar com mais de uma pessoa. Falar com uma conversa com 3, 4, 5 pessoas pode ser complicada, para mim é. Eu sou professor, eu consigo falar com a classe de aula e consigo conversar com uma ou duas pessoas no tete-a-tete. Aquela conversinha de bar, por exemplo, para mim é muito difícil. Que tem muita gente conversando, 7, 8 pessoas, tem barulho, etc. Eu fico bem perdido. Sensorialmente, aquilo me atrapalha. Muitos autistas são assim, outros são hipossensíveis, podem não se atrapalhar, mas não conseguir perceber tudo. Então, lembrando, tudo chega ao cérebro pela percepção. A percepção autística é diferente. Lá dentro do cérebro, nós precisamos selecionar as coisas. O autista seleciona de forma diferente e organiza esses dados de outra forma. Ok? Passado o recado? Então, segredo contado por um autista. Nós, autistas, sabemos mais sobre nós do que muito estudioso. Ok? Até mais. Ouvimos a entrevista do Odir sobre o que é ser autista. Vamos ouvir agora, na sequência, 2112, Rush. Música.